4070, reporte estabilizado no localizador. Está interceptando o localizador nesse momento, o azul 4070. 4070, chame torre 118.95. Torre 118.95, azul 4070. Passarei 2224, no solo 32, livre à direita, chame solo na frequência 121.9. 121.9. Torre, boa noite, o azul 4070, 3 milhas do Itá. O 4070, reporte baixado, travado, autorizado, pouso, pista 10, vento 080 graus, 109, QNH 1095. Pouso autorizado, pista 10, reportado baixado, travado, azul 4070. De Alto do Leste, da remota do Pátio, 2024. Azul 4070, positivo. RH 1095. Sim. Azul 4070, QNH no momento, 1016. 1016. Confirmando o azul 4070, trem baixado, travado. Azul 4070, autorizado pouso, pista 10. Vento 080 graus, 08 nós, QNH 10 no meio. 10 no meio, pouso autorizado 10, azul 4070. O 4070, no solo aos 36, livre à direita, chame solo na frequência 121.9. Direita, solo, 121.9, 4070. Salvador, é o azul 4070. 4070, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, aqui 4070. Alfa Romeo Juliette, Alfa Vitor, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 126, 125, 45, Juliette Alfa Vitor, obrigado. Para o portão 1-01-4070. Portão 1-04470. Frequência 126, decimal 0, corrigindo, Romeu Golf, 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 125, decimal 45, Salvador, boa noite, o Chanel 6300, estabilizado, ele é 102. Chanel 6310, continue a aproximação, reporte baixar, travado. Portarei, né? 3-0. Apatando Lima, Kilo Bravo, prossiga. Lima, Kilo Bravo, autorizado acionamento, reporte pronto para táxi. Quero sim poder confirmar a informação. Detetive, escute a Yankee, por gentileza. Tan 3858, aciona identificação, foi direto em PAP, desça para nível de voo 050, que é legal no 096. Travado, Chanel 6310. O Chanel 6310, autorizado pouso, pistão na 0, vento 080 graus, 089, que é legal 10016. Pouso na 0, Chanel 6310. Escute a informação Yankee, o número 2 para 4. O 1885 já é ciente da informação Yankee? 1885, autorizado Salvador Guarulhos, subir após o Luno 6, após Belo Horizonte, após DCT, posição Prive, restante conforme rota do plano. O nível 360 realiza o perfil da saída da EL, Leda, após Leda, voa a posição Bridge, decolada a pista 10, curvando à direita, o seu código é o 5007 e o controle em 120.80, confirmando o código 5007, controle em 120.80. Reduza para 250 nós, está seguindo o tráfego 12 horas, 9 milhas, repassando o nível de voo no 30 para o 050. Zero no solo aos 43, livre à direita, sobe solo na frequência 121.9. Direita, solo 219. Ciente, 09. Salvador, aqui é 6310, livrou-se do escuro. 6310, táxi via Alfa, reporta essa Juliette. Poderia ser Trip 5296 na escuta? Escuta. Pronto, cópia? 5296? Trip 5296 autorizado Salvador Aracaju, via Golf 677, nível 190. Realiza o perfil da saída Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva à sua esquerda. O código é o 5013 e o controle 1208. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento na área remota do pátio. 1885 confirmando seu portão 09. Bom, 09, 1885. Desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Juliette, 6310, ingressa Juliette para o portão 62, 62, 6310. Para o 62. 1776, desce para nível de voo 050. Desce para nível 050, voo 1776. SQN identificação autorizada a chegar da mar e desça para nível de voo 050, QNH no 096. No 096 agora, por exemplo, voa direto do Duna, 3662 é o número 3 na aproximação, autorizado ITAP. Bom, ITAP, está 4, informe o POB autonomia e alternativa. Sua velocidade para 1990 nós. Está seguindo o tráfego agora 7 milhas à sua frente. Obrigado pelo aviso. 1990 nós. Bom, 776. Ingresso na 17 Lima, Kilo Bravo. Voo 776, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o 030, limite ao localizador. Direita 030, limite ao localizador, bom, 37. Meia, desça para 3 mil pés, que negão no 096. 3 mil com 1.016, tá bom, 776. Alívio e acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo na área remota do Pátio 1. Chama pro táxi, 5216. Estamos direto, Tango Zulu, Atiane, transponder posição normal, 0241. No 776 para interceptar o curso do localizador, cuja direita para 060, reporte estabilizado. Direita 060 para o curso do localizador, reporte estabilizado. Bom, 776. Tango Juliette, Tango Zulu, aciona identificação. Tango Juliette, Tango Zulu, 60 milhas, sudoeste Salvador, contato radar, ajuste seus corredores visuais, reporte para descida, que é legal no 096. Visado, alinha aí, decolar 17, vento 1, confirmando 090 graus com 8 nós. Cinco oito, chame torre 1-1-8, decimal 95. Bono 776, desça para 2.000 pés. Quem negar no 096. 2.000 pés, bom, 776, no 096. Tango Zulu, desça 2.500 pés, ajuste 1.096. Testando o localizador visual com a carteira bom 1776. 1776, complete LS, M torre 118, decimal 95. 1895, 776. Sempre pouso, pistão no zero, o vento 090 graus, 8 nós. Livre pouso no zero, 35. Lima Kilo Bravo, decolou 55, controle 1208. Lima Kilo Bravo, controle 1208, obrigado. Localizador. Ok, é após ETAP, está autorizado o LS5 para pistão no zero, vai passar em ETAP com 250. Obrigado, 3662. Lima Kilo Bravo, contato radar, suba inicialmente nível 040, foi direto, vitória da conquista presente, curva esquerda. 040, da presente curva à esquerda, direto Vitória da Conquista. .858, apenas para informação, vento atualizado agora, 085 graus, com 8 nós, apenas confirmando o trem. Baixado para base. Conforme livre pouso na 1-0. Livre pouso no 0. No meia, irá manter a posição no ponto de espera, aguardando. Dois, dois, dois, quatro. Prossiga. Afirmativo. O 2224, autorizado Salvador Juazeiro, via Pesulo 119, após Bangu, após direto Juazeiro, nível 350, realiza o perfil da saída Momo, após Frote, decola da 10, curvando à esquerda, o código 5015 e controle no 208. Planejamento correto, chama pronto na área remota do pátio 1. 3858, solo 58, direita 1209. Direita 1209, então 3858, boa noite. Passou externo, baixado travado, igual 776. Bono 776, livre pouso 10, vento 080 graus, 7 nós. Autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi 2224 na área remota. Então 3850, ingressa Juliette para o portão 05. Juliette para o 05, então 3850. Bono 776, solo 01, livra direita, livra 1219. Solo Lima Quilo Bravo. Siga Lima Quilo Bravo. Autoriza para o nível final, prosseguiu nível 80, para Lima Quilo Bravo. Nível 080, reautorizado.